coisas que eu fiz. Esqueci no dia seguinte, na memória eu perdi. Por onde passei, amigos que eu deixei, muitas coisas ficaram pra trás que não voltam mais. As escadas por onde subi e depois eu desci, com quantos sapatos eu gastei, realmente eu não sei.